a bordada de flor. Eu vim primeiro, eu vim primeiro, eu vim primeiro. Menina bonita, bordada de flor. Menina bonita, bordada de flor. Eu vim primeiro, eu vim primeiro. Eu vi primeiro, eu vi primeiro.